Alô, meu público presente. Este é DJ Ronildo, considerado manda ver. Não faz assim, já não dá pra aguentar você longe de mim. Você longe de mim. Olha pra mim, estou sofrendo. Você não tá nem aí pra mim. Já decidi, vou te esquecer. Vou na loja Fortaleza, Sunflare. Eu vou me montar. Não sei se vou de Hero ou se vou de Pitbull. Nas aparelhagens eu vou arrasar. Rosana, na, na, na. Rosana Fortaleza, na, na, na. Só sei te amar, pra sempre vou te amar. Rosana, na, na, na. Rosana Fortaleza, na, na, na. Só sei te amar, pra sempre vou te amar. Banda Kenny e DJ Marcelo. Não faz assim, já não dá pra aguentar você longe de mim. Você longe de mim. Já Fortaleza, Sunflare, eu vou me montar. Não sei se vou de Hero ou se vou de Pitbull. Das aparelhagens eu vou arrasar. Banda 007. Será que cê chegou voando? Mas ainda não vi asas em você. Me belisque que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Como o sol, meu abraço quente, o meu lençol. que custa te espero. E quando te encontrar eu só te quero, faz a vida inteira pra te amar. Perdido de paixão, me aperta o coração. Na